Tan 3560, solo 19, solo 219, Libra. 219, boa noite, 3560. Boa noite, Tan 3560. Tan 3560, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o 09, 3560. Passarelo 2224, solo 22, velha direita, solo 21, decimal 9. Ao livrar, foram 219, passarelo 2224. Boa noite, passarelo 2224. Senhor 2224, vai manter o presidente, aguardar a confirmação da posição remota. Vai dar essa GBR, vai pegar 3-4. Seu passarelo pode prosseguir, Juliette, e observar se nós levamos lá na remota do Patiota. Sim, Azul 4070, acima a identificação via chegada mar desse para o nível de voo 060. Approach. Good evening, this is Webjet 5723, out of 165 down to 110, heading Amman, we have Victor information. Webjet 5723, Squawk Ident, via Amman, arrival, descend to flight level 070, reduce speed to 250 knots. Okay, via Amman, arrival, reduce speed for 250 knots, down to 070, copy that, 23. Voo no 884, estabilizou ILS. Gol no 884, chame torre 118, decimal 6. Boa noite. Azul 4070, reduz a velocidade para 2509. Nesse momento, reduzido para 259, 4070. Repouso, 170 graus, 149. 170 com 14, gente. 158, desça para 2.000 pés, ajuste na 097, livre da restrição, Instituto de ENTAP. Para 2.000 pés, livre da restrição, ENTAP, 3858. Turn through 197, contact Recife Center 123.25, we back up 128.8. Right now with Recife Center 123.25 or 128.8. Thank you so much. Frequency 133.25. I'm sorry, 133.25, time 3197. Solo Salvador, trip 55 no meia. 55 no meia, prossiga. Excelência, poderia confirmar qual seria prevista para Aracaju, senhor? Vamos direto a Aracaju. Confirme o horário do 55 no meia. Confirma para decolagem para os 2202. Apenas para confirmação de saída que a gente na aeronave está sem fonte externa, a gente vai adiantar a programação aqui. Sim. Confirme a saída, senhor? Puca Lacaju. Enter. Azul 4070, redução para 2209. Para 2209. Objeto 5723, Viamã, desça para 3.000 pés, ajuste na 098. Viamã, 3.000 pés, 098, abre 5.3. Quatro, solo 27, primeira direita, solo 219. Boa noite. 60, Guarulhos. 3.03, aceito 340. Afirmativo. Está autorizado 340, Guarulhos, é previsto que 50, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, voa Bidev, o controle 1 no 935 e aciona 5034. 340 Guarulhos, apreço 50, pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bidev, 11935, 5034. Pronto. Camarada. Paulo Salvador, boa noite, bom, 1884, livrou. 1884, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, gol 1884. 73, cópia. Pronto, 4, gol 1, 2, 7, 10. Paulo Confins, 360, via Pezulu 16, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, 1 no 935 e 5560, o transponder. 02, copiado, 23. Decola da 10, na saída da El, Leda, Bridge. Primeiro curva à direita, controle 11935, o transponder 5560, gol 1273. Correto, 1273, chame pronto. Vai aportar 1273. Azul 4070, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 360, limite ao QD Mike 080 de Simbra. À esquerda 360, confirme o limite. Limite é o QD Mike 100 de Simbra. Limite QD Mike 100 de Simbra, informe que a transmissão está entrecortada, o Azul 4070. Azul 4070, desça para 4000 pés, ajuste 1098. 4104-1208. Controle, com referências, o TAN 3858 é possível prosseguir para 1700 na proa de Simbra? 2858, autorizada aproximação visual, 2000 pés na proa de Simbra. TAN 3858, copiou o controle? Afirmativo, vai descer para 2000 pés na proa de Simbra, TAN 3858. 2858, informe visual, com a pista para completar a aproximação visual. Estão ativos, está visual já, TAN 3858. Vai passando 4.800 para 3.000, pode descer para 2 na proa de Duna, ou 5.723? Webjet 5.723, desça para 2.000 pés, ajuste 1.08. 1.018.2.000, copiado 2.3. 3.858, confirme a altitude. 1.700 visual, TAN 3.858. TAN 3.858, confirme já completa a aproximação visual. Afirmativo. 3858, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, 3858. Azul 4070, reduza a velocidade para 1990 nós. Reduzindo para 1990 nós, Azul 4070. Webjet 5723, autorizado ILS, XR, pistão na zero, reporte estabilizado. Contrato estabilizado, 5723. Travado. 3858, tem livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 11 nós. Livre pouso 1-0, tá 3858. Ajuste 1-0-8, redução para 1-80 nós. Precisando para 2000 pés, o ajuste é 1-0-8, reduzindo nesse momento para 1-80 nós, azul 4070. Fibrab 5723, a pista tá molhada, senhora? Obrigado. Azul 4070 para interceptar o curso do localizador, curva direita para a 120. Direita 120, azul 4070. fazer aqui também na frente. Salvador, 3662, boa noite. 3662, acendo a identificação via mar e desça para nível de voo 050. 050, 3662. Webjet 5723, confirme estabilizado. Estabilizando nesse momento já. Webjet 5723, complete aproximação, chame torre em 198, decimal 6. 186, obrigado. Salvador, boa noite. 3603, para pushback, acionamento 27. Autorizado, time táxi. Autorizado, chamada. Oi, Salvador, muito boa noite. Web 5723, estabilizado, passando dura. 5723, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, 5723. Número 3, cópia. Permanente. Autorizado 360 para Brasília, rota é AP Zulu 17, decola pista 10 com curva direita, saída é gole, transição ou fito. 119, decimal 35 e 50, 35 no transponder. Autorizado 360 para Brasília, decola 190, curva direita na... Gole ou fito, AP Zulu 17, 19935 ao controle, 5035 ao transponder para o voo 1613. Correto, improve. Chama lá. Solo, muito boa noite, 3858, livrou. Boa noite, 3858, mantém antes da Juliette, seu portão é o número 7, está sendo liberado ainda. Mantém antes da Juliette. Ativo, é mantém antes da Juliette, o número 7, ainda aguardando liberar. Um 723 sem livre pouso, 160 com 11. Copiado, livre pouso, web 723. Vai ficar aí, bicho. Portão 3, está autorizado, time táxi. Maravilha. 0070, prossegue na final, chame torre no 8, decimal 6. 186, azul 4070. Salvador, boa noite, azul 4070, estabilizado. Chame passando externo, trem baixado travado, azul 4070. Chamará, 4070. Oxanai 6310, sem identificação. Desse mantém o 060, chegada a Mari. Identificou 060, chegada a Mari. Está aguardando o da Juliette, o da 3850. Afirmativa, aguarde mais distante. Solo os 40, solo 219, Olivan. 219, obrigado. 4070, tem livre pouso na DEN, 170 graus, 13 nós. Autorizado pouso, então no 0 azul 4070. Bem, mantenha antes da Juliette, aguarde ingresso Pátio 1. Antes da Juliette, para o Pátio 1 na 5733. Para o táxi, 103603, POB 109, autonomia 4 horas 20 minutos, alterna com fim. Juliette Alfa, no ponto espera 10, a torre 186, o ajuste é 1018, TAN 3603. Juliette Alfa, ponto espera 2682, 3603. O TAN 3258 vai aguardar o tráfego da companhia, que prossegue ponto espera, logo após está livre o portão 7. Juliette vai aguardar o tráfego da companhia, logo uma, após ele, prossegue para o portão número 7, o TAN 3258. Juca 23 chamou o solo, prossiga. Confirme a rota. Copiado, confirme a rota do Joker 23. Táxi do Gol 1273. Tem 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. 070. Ciente. Logo após está livre até o ponto de espera, 186018. 18, aguarda o TAN passando à direita, 273. E 5723, portão 5, após o TAN que ingressa também, Patiola. Portão 5, após o tanque ingressa no pátio 1, web 573. Salvador, boa noite, TAN 3603, ponto de espera próximo. Certo, decolagem da pistão no zero com curva direita, gole, eval, após eval direto. 1-1-9 decimal 35 e aciona 5033 o Joker 23. Joker 23 autorizado, Barbacena 200 direto. Decola da pista 10, curva direita, gole, eval, após eval direto. 1-1-9-35 5033 o transponder. A direita é solo 219, azul 4070. TAN 3603, livre decolagem, 170 graus, 109. Livre decolagem, TAN 3603. Solo azul 4070, livrou a direita, não sou escuta. O azul está livre até o portão 8, Alfa e Juliette, 4070. Ciente autorizado via até o portão 8, via Alfa e Juliette, 4070. Mantenho 273. Ah, ali mantenho 273. Está liberada a restrição de etapa, está 3662? Livre. Obrigado. Decolado aos 46, controle 1935. Boa noite, está 3603. 3603, sobe e mantém nível 340, contato radar vigilante. Sobe e mantém 340. Chiname 3110, desce para 3000 pés, ajuste chano 0118. 3000 no 018, 6310. Douro 273, livre decolagem, 170 graus com 10 mais. Livre decolagem 10, 273. Sonho de identificação, chegada a mar e chame ideal de descida. Meia dois, autorizada final no zero. Final no zero, zero. Jesus, 4070. Prossiga. Em posição. O azul, a indicação é a posição 8. A gente está prosseguindo para 8, azul 4070. Decolado aos 49, controle 1935. 1935.